Hoje, dia 22 de janeiro de 2017, estamos aqui na Vida Nova, Comunidade Evangélica Vida Nova, Igreja de Discípulos. Você pode ouvir essa e outras ministrações lá no nosso site www.vidanovaitabuna.com.br. Lá temos alguns estudos também, você vai conhecer um pouco da nossa visão. Então abrimos aqui a Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 32. Eu que estou fazendo ontem, 11 anos de casado, aleluia, glória a Deus. E a minha joia não vem, chegamos de viagem correndo, eu quase vim pregar de bermuda. Nada contra, né? Mas deu tempo a botar uma calça. Estamos aqui juntos hoje. Amém, irmãos? Você continuaria aqui ouvindo se tivesse bermuda, amém ou não? Amém. Glória, né? Não é a bermuda, a calça que prega, né? A bermuda. Então vamos nessa. Diz que um dia o Gandhi, né? Gandhi foi convidado para uma festa e ele teria que ir de smoking ou algo parecido. E ele chegou lá com aquelas roupas dele porque havia algo no movimento de pacificação de independência da Índia, que era uma colônia inglesa, você sabe, é claro. E a proposta de Gandhi era uma revolução pacífica. E uma das formas da Inglaterra oprimir a Índia era pela indústria têxtil. Então os indianos aprenderam a usar as roupas inglesas e tinham que comprar essas roupas dos ingleses. Então Gandhi começou a ensinar as pessoas como fazer roupas de novo, né? Aquela máquina de tecer, e ele fazia as próprias roupas e vestia-se como um indiano. E ele então foi com a roupa típica da Índia para a festa e não deixaram ele entrar na festa que foi convidado. Então ele voltou da porta e depois mandou por alguém uma caixa com um terno e com o bilhete mais ou menos assim: está aqui o meu terno, pois pelo que entendi ele era a presença mais importante na sua festa. E daí em diante não precisou mais do terno Gandhi, e o sujeito preferiu ficar com o terno. Então tem alguns que preferem o terno, respeito, né? Mas não é nosso caso, amém ou não? Então vamos aqui na palavra de Deus, que ele abra o seu coração e o meu também. Vamos ler novamente o texto que usamos para o ofertório. Diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles... Perdão. Atos 4, 32. É. Eu falei 35? Me perdoem. É Atos 4, 32. Agora o 34. Obrigado, Fabrício. É bom você ficar esperto. Mesmo quando você estiver pregando, eu vou também. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam campos ou casas, vendendo-as, traziam o preço, o valor do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E agora, o texto que eu quero usar hoje à noite para esse sermão. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, ou na sua versão mais moderna, pode sair apelidado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação ou das consolações, levita natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar mais um pouco, amém? Eu queria que você orasse por você primeiro. Eu vou fazer um tempo de silêncio, peço para que Deus fale ao seu coração. Depois eu quero que você ore por mim, eu vou pedir isso, depois eu vou orar por todos nós, amém? Pode orar, fale com o Senhor, só peça a Ele para que Ele abra o seu entendimento, para que Ele concentre você agora, que a palavra dEle faça uma boa repercussão dentro de você e mude você. Deus, tenha misericórdia da minha vida, me usa nessa noite em nome de Jesus. Olhe para o seu pastor, por favor. Senhor, em nome de Jesus, fala nosso coração nessa noite. Nós precisamos que o Senhor nos oriente, nos ilumine, que o Senhor nos dê estratégias para que possamos caminhar de acordo com a Tua Palavra. Tudo parece que trabalha contra nós, mas queremos andar pela fé e crer na Tua Palavra que diz que todas as coisas juntamente trabalham em favor daqueles que são chamados segundo um propósito de Deus e são amados por Ele. Então, quando nós amamos ao Senhor, somos amados pelo Senhor, quando nós estamos embaixo do Teu propósito, todas as coisas juntamente trabalham a nosso favor. Por pior que pareça, todas as coisas juntamente trabalham em favor daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, diz a palavra de Deus. Por que então não te amar e não andar embaixo dos teus propósitos? Que nós tenhamos o mínimo de sabedoria para aproveitar dessa graça maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então José é cognominado ou apelidado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho das consolações, levita natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Interessante porque hoje em dia reza uma lenda urbana, que não é tão moderna assim, mas cada vez é mais influente, de que quem tem dinheiro não tem problema. Sempre que tem esses concursos da Caixa Econômica, que o prêmio é bem grande, 100 milhões, 150 milhões, eu gosto de reparar nas entrevistas. O que as pessoas dizem quando os repórteres perguntam: o que você vai fazer com o dinheiro? E alguns nem sabem o que fazer. E param um pouco para pensar, naquele susto diz: vou deixar no banco. Como se fosse algo muito seguro, né? Quem aqui lembra do plano Collor? Né? Quem conhece alguém que se matou por causa do plano Collor? Porque o dinheiro que estava no banco sumiu. Tem aqueles que dizem: eu vou comprar milhares de casas populares e vou alugar. Não sabe a dor de cabeça que é isso. Não tenho nada contra o dinheiro não, viu gente? Eu acho que dinheiro bem usado é benção, amém? Você acha que é para botar na minha conta? Você acha que é problema? Mas há uma ideia de que quem é cheio de dinheiro não tem problema. O Senhor Jesus, quando estava pregando, ele falou: olha, por que vocês estão ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só, o pássaro, ele não planta nem trabalha o campo, mas ele sempre come, Deus sempre providencia o sustento para ele. Olhem só os lírios dos campos, eles não fiam nem tecem, eles se vestem mais com glória maior do que a do rei Salomão, que foi o rei mais rico que teve na terra. Salomão era tão rico que chegou uma hora que ele falou: pare de mandar ouro pro templo. Já pensou? Tá, tem muito, gente. Peraí, vai com calma. E nas suas parábolas, o Senhor Jesus, ele sempre dizia que a segurança daqueles ouvintes não poderiam estar no que eles tinham, e a ansiedade deles também não poderia estar no que eles tinham ou não tinham, porque quem tem demais também tem ansiedade, sabia? Mas é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o verdadeiro tesouro. Eu quero falar sobre o que você realmente precisa buscar ser cheio. Eu atendo bastante gente, viu, gente? Estava fazendo as contas. Esse ano de 2016, pelos meus relatórios de clínica, escola e igreja, eu atendi de entre 1.000 e 1.300 pessoas. Entre 1.000 e 1.300 vezes. Muito tempo, né? E dentre esses centenas de atendimentos em um ano, fora os outros anos, então, se eu considerar desde que eu comecei, deve estar aí já, talvez, claro que eu venho atendendo mais no decorrer do tempo, mas cerca de 8 a 9, 10 mil atendimentos. E é muito maravilhoso porque o Senhor me dá muito quando eu estou com alguém que está com o coração aberto e disposto a crescer. Não é sempre assim, mas a maioria está. E eu tenho percebido muitas coisas, aprendido muitas coisas, e uma delas é que dinheiro não é sinônimo de sossego. Não é. Por que eu digo isso? Porque eu atendo pessoas muito pobres. Eu tenho uma paciente de muitos anos que eu digo a ela assim: você não precisa pagar. Ela diz: tenho que pagar, porque é o seu trabalho. Essa linha. E pague a consulta. E eu tenho pacientes, já tive vários pacientes milionários, literalmente milionários. Eu não estou dizendo que quem faz terapia tem problema, não estou fazendo essa bobagem. Eu estou dizendo que nesses anos de experiência, eu tenho percebido que ter dinheiro não é sinônimo de não ter problema. Confia em mim. Eu não quero dizer com isso para você que você não deve ser uma pessoa que deve ter suas ambições de crescimento, de expansão. Tenha, isso é saudável. Eu estou dizendo que dinheiro não resolve sua vida. Não resolve. Tem enfermidades que você pode ter mais acesso à saúde por ter dinheiro. Mas nem todas as enfermidades, hoje no planeta Terra, a maioria das doenças, não cabe recurso médico. Doenças letais. Claro que, glória a Deus, né? Inventaram penicilina e outras drogas revolucionárias, que são baratas até hoje. Mas se a gente considerar um aspecto de um estudo epidemiológico, doenças que a gente nem sabe que existe, que aflige países menos desenvolvidos, são doenças que os laboratórios não se dedicam a fazer medicação porque são doenças de países pobres. Então existem doenças que o dinheiro não cura, existem doenças emocionais que o dinheiro não cura, existem doenças espirituais que o dinheiro não cura, ao contrário, promove. Quantas pessoas são muito ricas e elas até tentam fazer inseminação artificial e não conseguem engravidar? E quantos pobres, muito pobres, precisam de planejamento familiar porque é um filho atrás do outro? Então, você pode aproveitar muito do pouco que eu vou falar hoje e algo pode ser mudado na sua vida de uma vez por todas hoje. Dinheiro, se for bem usado, é bênção. Amém? Mas tire o dinheiro do lugar que talvez você tenha colocado. Barnabé era um apelido, o nome dele era José, não era Barnabé, era José. E Zé era um sujeito que eu sou doido para dar uma beijoca nele quando chegar no céu. Dá um monte de abraço nele, rapaz. Zé era um cabra top da época dele. Pense naquele cara assim, ó, top. Eu acho que ele chegava na reunião de Hilux para cima. Muita grana. Tranquilão. Chipre. é uma ilha que é, ela tem terra vulcânica, e até hoje é um espaço que é muito caro. Presta atenção que eu vou ser bem breve hoje, tá bom? Então é um dos terrenos mais caros ali que eu vou lembrar o nome. Até hoje é caríssimo. Do mar Mediterrâneo. E ele tinha um campo ali. E é interessante porque a Bíblia diz, não diz que ele tinha, o próprio Lucas, que escreveu Atos, diz assim, e como se ele tivesse um campo, porque lembra que antes disse assim, eles não diziam que tinham nada de si mesmos. É como se falasse assim, e aí, como é que está o negócio? Como é que está teu negócio? Aí o irmão respondia, nosso negócio. E aí, como é que está lá a sua empresa? Aí, nossa empresa. Como é que está lá a sua sapataria? Nossa sapataria. Como é que está lá o seu restaurante? Nosso restaurante. Era a cultura deles. E aí, fica tempo aqui. E Zé, que era um sujeito muito resolvido emocionalmente, eu quero pregar domingo que vem mais uma vez sobre ele, e eu quero falar um pouco sobre esse homem de Deus, sobre Barnabé. E Zé, ele não conseguia passar pela vida das pessoas sem que essa vida fosse melhorada por ter passado pela vida dele. Ele entendeu que a missão dele era, de alguma forma, promover a evolução de quem passava pela vida dele. Você já pensou se uma das metas da sua vida for ninguém passa por mim e vai ficar o mesmo? O instrutor da academia, o professor da autoescola, o professor da faculdade, o colega da faculdade, meu pai, minha mãe, meu primo, meu amigo, ninguém vai passar por minha vida, meu vizinho, sem que eu possa investir nessa pessoa. Porque nós somos muitas vezes tão egoístas e achamos que as pessoas não investem em nós, que as pessoas não se dedicam a nós, que as pessoas não nos reparam, que as pessoas não nos aproveitam. O que nós achamos que é desse tipo de relação que nos vai fazer, o que nós achamos que esse tipo de relação vai nos fazer, na verdade, a relação que nos dá essa satisfação é quando nós entregamos, quando nós servimos. Porque ser bajulado não faz bem a ninguém. Ter seu ego massageado não vai lhe fazer bem. Mas quando você cuida, você se torna alguém melhor. Amém ou não, irmãos? Amém com força. Então, Zé, ele não conseguia... Eu não estou chutando, eu estou falando baseado... Tudo que eu sei, já estudei na Bíblia sobre ele. Estou ministrando para vocês e pretendo fazer isso semana que vem de novo. Ok? Então, Zé era um cara, Cris, que ninguém passava pela vida dele, e era o mesmo. Ele se sentia no dever de compartilhar com as pessoas o melhor dele. E Zé não tinha problemas? Claro que tinha. Eu botei essa semana no meu Instagram, tentei desenhar uma lápide, e botei embaixo assim, ele não tem problemas. Você me mostra a pessoa sem problemas. Com certeza está morta. Quer ficar sem problemas, irmãos? Eu oro com você. Só quem está morto não tem problema, meu amigo. Falei aqui esses dias, os países com maiores índices de suicídio, Japão, Noruega, Dinamarca, se não me engano é Holanda, Bélgica, são países com o DH mais alto do mundo. Na Noruega mesmo, você nem trabalha se você não quiser, que você ganha royalties na sua conta. Já pensou? 2-3 mil dólares. Grátis. Sem fazer nada. Que vida difícil, irmãos. Meu Deus, eu vou ser missionário lá. Aquele frio. Acho que Deus está me chamando para a Noruega. Se mata. Pum, se mata. Então, Zé tinha problemas? Claro que tinha. Por exemplo, quem tem alguma coisa tem um problema. O que é que eu faço com isso? Ele viu a igreja precisando. E ele entrou num dilema moral. E ao invés de achar que era coisa na cabeça dele, deve ter levado isso para o joelho. E a Bíblia diz que ele, como se tivesse um campo, porque para eles nada era deles. Ele vendeu esse campo em Chipre, que até hoje é uma terra caríssima, principalmente naquele tempo. Vendeu e entregou aos pés dos apóstolos, não para os apóstolos ficarem de carrão e cobertura, para os apóstolos redistribuírem isso para os necessitados da igreja no começo, que tinha esse tipo de entrega. Com o tempo, isso foi se organizando com dízimos e ofertas, inclusive Paulo fala sobre isso em várias cartas. Mas naquele momento era assim. Sabe, a igreja estava crescendo, explodindo, expandindo. Ok? Não que você não possa fazer isso hoje, mas eu não quero que pareça que eu estou sugerindo isso. Amém ou não? Então, há um problema em ter. E aí, Zé pensou assim, olha, pô, não dá para eu ser tão abençoado, não dá para estar crescendo tanto, vendo esses irmãos tão preciosos aqui, precisando. E Zé era um homem de muita coragem também, vou falar sobre isso semana que vem, da história dele com Paulo. Ninguém confiava em Paulo, e Zé foi lá e se arriscou, porque o Espírito Santo disse que a experiência de Paulo era verdadeira, e discipulou Paulo. Eu estou falando discipulador do apóstolo Paulo, meu amigo. Não é qualquer um. Amém ou não? Amém. Pense nesse sujeito. E ele tinha o campo dele, e ele, como se tivesse, que para ele não era dele, foi lá, vendeu, chegou aos pés dos apóstolos e entregou. Se você continuar lendo a história, você vai ver a história de Ananias e Safira. Não é o Ananias que ministrou o batismo sobre Paulo, quando Paulo converteu, é outro Ananias, que venderam um campo também, disseram que venderam por X, e chegaram a depositar uma parte menor no pé dos apóstolos. E aí Pedro falou, foi por tanto que você vendeu, o Espírito Santo tinha mostrado, foi, caiu morto. Aí depois chegou a esposa e foi por tanto que você, não lembro agora se foi a esposa primeiro ou o marido, foi por tanto que você vendeu, foi, aí estão os pés que levaram teu marido, ela caiu morta também. Porque mentiram ao Espírito de Deus, não minta ao Espírito de Deus. Então, a Bíblia usa a história de Barnabé para fazer um antagonismo com o que fez a Ananias e Safira. Por quê? Porque o que a Bíblia está querendo dizer é que não havia nenhuma necessidade de Barnabé de aparecer. Amém? Às vezes, esse ensino pelo antagonismo para nos lançar luz ao nosso entendimento. Vamos aqui comigo? Ao contrário do que Ananias e Safira fizeram, que era para aparecer, e por isso foram condenados e morreram. Não foi o apóstolo que matou, não. Foi o Espírito Santo. Caiu duro. Puf! Ele não fez isso para aparecer. Ele fez isso por um zelo, por um cuidado. Amém? Então, o que é que vai me levar a algo tão lindo quanto isso? Hoje estou falando de entrega, tá bom? A entrega não é só de dinheiro, pelo amor de Deus. Imagine que ele podia fazer naquele campo no Chipre. Ele podia criar cavalos. Ele podia fazer uma roça. Ele podia plantar, sei lá, condimentos especiais. E tem muito mais. Ele abriu mão, não foi do dinheiro, ele abriu mão de um sonho, de uma herança. Ele abriu mão de um estilo de vida que ele teria para poder investir aquilo na igreja. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de eu estar lá em Salvador, show de bola, sendo auxiliar de meu pai. Não existe nada melhor do que ser pastor auxiliar. É maravilhoso. Oh, que bênção. Você é pastor, mas tem pastor perto. Não é? Você resolve os problemas que não são tão graves, porque os mais graves vão para o pastor presidente. Você está na igreja respeitada na cidade. Não é? Só de jovens que eu cuidava eram cerca de 100 jovens. Que delícia, maravilha, show de bola. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Só que de repente Deus falou, eu tenho um negócio para você em outro lugar. Eu vou levar você para um lugar que o povo tem a nuca dura. Povo de dura serviço. E eu fui ver no dicionário que era, Paulo, serviço é nuca. Então a gente que é difícil de abaixar a cabeça. Será que tá bom, né? Assim? Sim ou não? Eu acho que é, não? Perde gente difícil de se render. E aí o Senhor me chamou e eu tinha meu campo lá para trabalhar. Estudei nas melhores faculdades de lá, show de bola e tudo. E aí o Senhor me chamou e eu vim me sentindo a pessoa mais premiada e honrada do mundo, me sentindo indigno de ter vindo. E cheguei numa casa maravilhosa, parecia uma casinha de boneca, bem pequenininha, dessa largura aqui, desse comprimento, um pouco mais que esse. Fabrício lembra, não é? A gente reunia embaixo, eu morava em cima. Antes do culto era um cafezinho e depois do culto era uma sopinha ou vice-versa que a gente fazia lá em casa. E tive momentos profundos com o Senhor. Tinha uma janela no fundo, uma janela na frente da cozinha e glória a Deus, aleluia. E meu coração cheio de alegria, porque eu estava investindo no que era maior, no que era espiritual. Eu abri mão do meu campo lá em Salvador para poder receber algo muito maior aos olhos de Deus, que era vir para Itabuna. Qual é o campo que você tem que abrir mão, meu irmão? Qual é? Ah, não, eu não quero me entregar para essa vida com Deus, porque vou ter que abrir mão de... Isso que você não quer abrir mão é o seu Deus. Entendeu? Sei que é duro, mas é simples assim. Tudo aquilo que nos impede de ter a vida com Deus, que Ele nos chama a viver, isso está sendo o que define a nossa vida, logo está sendo o nosso Deus. Então a pergunta é: qual é o seu terreno no Chipre? Qual é o seu status quo? Qual é o seu bebelô? Qual é o seu empreendimento, o seu sonho? Qual é o seu estilo de vida? O que é que lhe detém? E eu não estou falando para descrentes, não, estou falando para todo mundo. O que é que lhe detém de viver mais da vida de Deus? Aí que está o seu problema. E nós tentamos fazer tantas outras coisas, tantos enfeites, mas é exatamente aquilo que você não abre mão, que é o responsável pela sua ruína espiritual. E Deus, eu conversando muito com Deus esses dias, e o Senhor Jesus me levou a esse rapaz aqui, o Zé, para eu ver que não é, irmãos, o que a gente tem que nos dá paz. Mas é, a nossa paz está na mesma proporção da nossa entrega da nossa vida a Deus. Você pode achar que a sua paz é ganhar muito de Deus. Você está enganado. A sua paz está diretamente proporcional à sua quantidade de paz, à sua quantidade de entrega. Porque se você, por exemplo, eu sei que você tem um casamento lindo, eu sou testemunha disso. O que precisa ser mudado nele? Você ora, você conversa com ele, você fala com ele, e Deus usa você para isso, porque você é servo de Deus, seu Espírito Santo. Mas no dia que você confiar que é mais sua ministração na vida dele que muda ele do que a ministração de Deus, aí você está o perdendo. Porque o que a gente tem de verdade no reino de Deus é o que a gente abre mão. Você não tem o que você segura, o que você retém. No reino você tem o que você confia a Deus. Porque Ele recebe como oferta e Ele dá de verdade. Aquele que ama a sua própria vida, perdê-la, mas aquele que abre mão da sua vida e aborrece por amor de Deus, esse encontrará. Então, enquanto a mulher fica querendo controlar o marido por reclamação, por birra, por chantagem, ela não tem um marido, ela tem alguma coisa que não é o marido que Deus tem para ela. Mas quando ela recebe esse marido de Deus, por renúncia, por vida santa, por serviço, claro, sempre respeitando sua dignidade que Deus lhe deu, aí você tem um marido que Deus tem para você. Você ganha da mão de Deus, amém ou não? Então, em nome de Jesus, vamos entender isso, irmãos. Outra coisa da vida do Zé. O Zé, ele não era só alguém cheio de fé para abrir mão de algo que era a sua vida. Porque a Bíblia diz que a sua vida é Cristo. Amém? O Zé, ele era... Isso só era possível na vida do Zé e outras coisas que eu vou pregar na semana que vem, talvez na outra semana. Sabe por que era possível na vida do Zé isso, Raylane? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo. Gente, ele era tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do Espírito Santo. Quem é Espírito Santo? Espírito Santo é Deus. Deus de Deus. Ah, temos Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse mesmo texto de Atos que eu citei sobre Barnabé, que segue agora, fala de Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo, que é uma pessoa, ok? Então nós temos o Pai, que é uma pessoa, o Filho, que é outra pessoa, o Espírito Santo, que é outra pessoa. Essas três pessoas juntas são Deus. É difícil conjugar isso verbalmente, porque no começo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio, no singular, criou. A palavra hebraica ali Tem várias variáveis para plural, mas ali é no singular. E o problema é para os judeus isso. Porque eles dizem, vocês se aproveitam dessa circunstância semântica para falar do Deus de vocês. Circunstância semântica é coisa nenhuma. É, no princípio, criou Deus. Criou no singular deuses. Mas não é nem deuses no plural, é como se fosse de um coletivo. Oi. Amém. Então, uma aguinha fica boa. Santa hora, vamos orar para a irmã. Estenda as suas mãos. Abençoa a tua filha em nome de Jesus. Que ela seja bem plena, Senhor. Para ela viver tudo, Senhor, nessa noite. Seja curada em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Da próxima vez, toma menos sol. A pressão não cair. Amém. Então, vamos lá. Então, o começo da Bíblia diz, no princípio, Bereshit bara Elohim. Elohim é uma palavra coletiva. No princípio, criou Elohim, Deus no plural, criou. Criou. Mas diz, no princípio, criou, não é criaram, criou deuses, o céu e a terra. É um só Deus, mas são três pessoas, amém? Aí você abre, no próprio Gênesis diz que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, segunda pessoa, o Pai, o Espírito, e em João diz que tudo que foi feito mediante Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito, amém? Pronto, está resolvido? Glória a Deus, né? Então, o Espírito Santo de Deus, você é cheio do Espírito, como é ser cheio do Espírito, pastor? Você, quando a gente recebe a Jesus, a gente é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Jesus, que é a igreja, você pode receber Jesus sendo evangelizado em casa por um amigo, pode ser na cela da cadeia, pode ser na academia com alguém falando do Senhor para você, pode ser num banheiro que você pisou num folheto, pisou no chiclete, pisou no folheto, sentou no banheiro, leu o folheto, recebeu Jesus e converteu. Pode ser numa igreja, Deus é livre para converter você onde Ele quiser, amém ou não? No momento que a sua vida é entregue a Jesus, o seu espírito que era morto é vivificado e você nasce de Deus, você era nascido de sua mãe, mas era um espírito morto. Quando Jesus vai lá e Jesus lhe entrega a salvação, o Espírito Santo lhe convence, você nasceu agora de Deus, por isso filho de Deus não é quando você nasce na barriga da sua mãe, mas é quando você nasce do Espírito Santo, igual Jesus, que foi gerado na barriga de Maria pelo Espírito. Ele já existia como Deus, mas como homem ele foi gerado pelo Espírito. Você já existe como humano, mas para entrar na eternidade, você quando recebe Jesus, é nascido do Espírito de Deus. E tudo muda, as coisas começam a ter cores. Mesmo no vale do sombra da morte, as coisas começam a ter cores. Amém ou não, irmão? Amém? Então vamos lá, aqui comigo. Barnabé só podia ser alguém tão doador que não deixava ninguém passar pela vida dele sem que essa pessoa se tornasse outra, porque ele era cheio do Espírito Santo. Quer a prova? Simples. Elementar, meus caros. O nome dele era como? José. Não é assim? Qual é o bom apelido para José? É Zé, né? Não é fácil? José. Todo José não vira Zé? Tem gente que não bota o nome do filho José, que eu acho o nome lindo, quando vira Zé. Aí bota José Augusto. Bota... Aí ele vai virar cantor, aguenta, coração. Só quem tem 40, 30 lembra, sabe o que eu estou falando. Era mais fácil chamar o nome de Zé. Mas a Bíblia diz que os apóstolos, não é qualquer um, os apóstolos deram um apelido a ele, é apelido a palavra, cognominado, é o nome erudito para falar apelido, de Barnabé. Vamos aqui comigo, estamos terminando. Hoje é só a introdução de alguns sermões que eu vou falar sobre esse homem e como a gente pode aprender com ele. Barnabé. Lembra de Bartimeu, o cego? Bartimeu, filho de Timeu. Bar é filho em hebraico, ok? Bar, filho, tá bom? Barrabás, o ladrão que foi crucificado no lugar... Foi libertado no lugar de Jesus, foi? Barrabás, certo? Barrabás significa filho de todos os homens. Há quem diga que ele seria filho de um relacionamento sem um casamento, onde talvez a mulher não soubesse de quem era o pai e tenha o amaldiçoado com esse nome. Não sei de quem é o pai, então é filho de todos os homens. Mas é uma hipótese bem grosseira. Prefiro não crer nisso. Mas a Bíblia tem coisas interessantes. Quem foi liberto e Jesus morreu no lugar dele? Jesus morreu no lugar de um homem chamado Filho dos Homens. Que lindo, né? Jesus morreu no lugar da gente. Que incrível, né? Então, Barrabás é Filho dos Homens. Bartimeu, filho de Timeu. Barjonas, filho de Jonas. E Barnabé, filho do Consolador. Aleluia! Barnabé, filho do Consolador. A palavra Parácleto, você que estudou direito, com a introdução ao direito, sabe que Parácleto é a palavra para advogado, aquele que atende ao lado. Parácleto. E o Espírito Santo é chamado de Consolador. Amém, irmãos? Não Consolador tapinha nas costas, vai passar, não. Consolador, aquele que responde por você melhor do que você mesmo. Assim como advogado constituído que fala coisas que você nem sabia. Direito seu que você nem sabia que tinha. Intercede para você diante de juiz, você diz, meu Deus, se eu tivesse advogado, eu teria perdido isso. Assim o Espírito Santo com você, agindo mais poderosamente do que você sem ele. Amém ou não? Então, o Espírito Santo, que quando Jesus subiu, ele disse, eu vou para o Pai, mas vou vos enviar outro Consolador. No grego você tem pelo menos duas palavras para outro. Você tem a palavra outro igual, que é alos, e outro diferente, que é heteros. Por exemplo, vocês são um casal heterossexual. Por quê? A afeição sexual de vocês é contrária à sua sexualidade natural. Ok? Ou seja, você é um homem e tem atração por uma mulher. Hétero, outro, diferente. Ok? Alos é outro igual. E quando Jesus subiu, ele falou, eu vou vos mandar alos, outro igual. Ele não falou héteros, ele falou alos. Eu vou mandar outro igual. Outro igual. Assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Amém ou não? Agora pense aí. Jesus disse que era melhor o Espírito Santo vir, por quê? Porque o Espírito Santo aqui, ele está próximo. Assim como Jesus estava próximo dos discípulos quando estava aqui, o Espírito Santo está próximo de nós como igreja hoje. Dá uma mesma sorte. Amém. Então, vamos ficar de pé que eu vou terminar. Barnabé só podia agir como ele agia e ser quem ele era, porque ele era cheio do Espírito Santo, ao ponto dos amigos dele não chamarem ele de Zé, mas chamarem ele de Barnabé. Os apóstolos disseram, você é tão cheio do Espírito Santo, você é tão parecido com o Espírito Santo, você lembra tanto do Espírito Santo. Ah, não vou chamar você mais de Zé não, cara, o seu nome agora vai ser Filho do Espírito Santo, pronto. Vamos chamar ele Filho do Espírito Santo. Ô, Filho do Espírito Santo! Aí ele dizia, oh, amém, né? Vocês estão dizendo? Glória a Deus. Você já pensou se sua família olhar para você e começar a dizer assim, poxa, você parece tanto com o Espírito Santo. Você é doce, embora seja forte. Você é presente, embora seja delicadamente poderoso. Porque quando você abre a boca, algo diferente acontece no ambiente. Você não consegue ver as pessoas sofrendo ao seu redor sem fazer alguma coisa. Você não é dono do que é seu, parece que o que é seu está a serviço de quem está perto de você. Você não consegue ficar sem orar por quem está ao seu redor. Você não consegue ficar recluso a si mesmo. Outra coisa, há uma santidade na sua vida que é diferente. O seu prazer não está em coisas seculares, mundanas. O seu maior prazer está na lei do Senhor e nela o tempo todo. Você parece que conhece e remoe a palavra de Deus. Você tem uma santidade que a gente sabe que não é sua, mas é me faz lembrar Jesus olhar para você. Essas são algumas características de quem é cheio do Espírito Santo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa difícil aqui. A Bíblia diz que antes da conversão, nós ainda não somos filhos de Deus, porque nós parecemos mais com o Deus desse século que é Satanás. Nós investimos mais nos nossos planos. Nós não somos, entenda-me, parecidos com esse ser terrível porque temos um chifre e uma cauda, mas porque nós, antes de Jesus, queremos tirar a glória de Deus. Quer ver? Antes de Jesus, alguém te elogia e você diz: foi pelos meus esforços. Antes de Jesus, você acredita mesmo que é o seu empenho que te leva a algum lugar. Antes de Jesus, a pessoa mais importante do mundo é você mesmo. Essas são características do inimigo de Deus. Mas depois da conversão, a gente começa a aparecer com o Espírito Santo. E quanto mais você consagra a sua vida, mais você parece com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quanto mais você se enche do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você começa a falar como o Espírito Santo, pensar como o Espírito Santo. Peraí, eu vou deixar de ser eu? É. Isso é ruim? Não, porque o que é bom em você, que foi obra de Deus, continua. Seu nariz continua, né? Suas orelhas continuam, né? Isso não muda, mas o seu coração muda. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bondoso. Porque o Senhor nos deixa um exemplo tão lindo como esse de Barnabé, que podia ter uma vida tão diferenciada, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele era um homem descendente de uma tribo tão honrada que eram os levitas. Ele poderia seguir o sacerdócio, podia ser um religioso e ganhar muito dinheiro com isso, mas ele abriu mão disso para servir a Jesus. Ele era natural de um lugar muito nobre, ainda tinha um campo nesse lugar nobre. Ele abriu mão de um campo confortável, de uma vida confortável, para viver uma vida altamente arriscada e nobre como missionário, discipulador de um homem tão tirano, assassino de cristãos que era Paulo. Deus, que revolução maravilhosa! Só sendo cheio do Espírito Santo, alguém tão eminente consegue derrubar um altar para a própria personalidade e construir um altar com a sua própria vida para Jesus. É o que nós queremos, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos parecer com o Senhor, para que possamos falar como o Senhor, alcançar como o Senhor, tocar como o Senhor. Nós precisamos abrir mão de toda a linhagem que nós temos, quando ela é positiva ou negativa, como Ele fez abrindo mão de ser da linhagem de Levi. Nós precisamos abrir mão de tudo que nós temos ou não temos, porque não é nisso que está a nossa paz. Porque a paz que o Senhor dá não é a paz que o mundo dá. O Senhor disse: a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo dá. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, porque a tua paz não é ausência de conflito. A tua paz, Senhor, é uma ausência de vontade. De toda a vontade que nos tira a paz. Aleluia! Arranca mesmo, Senhor, toda a vontade em nós, inexequível. Tudo que a gente quer, que é impossível, que é platônico, inalcançável. E a gente fica correndo que nem um cachorro atrás do rabo. Nos faz, Senhor, em nome de Jesus, entender que em Ti temos toda a satisfação. Podemos ser plenamente cheios, podemos ter uma prosperidade indizível sobre nós, que não está em coisas, mas está em Ti, em nós, a esperança da glória. Obrigado pela Tua palavra, nos leve em paz para os nossos lares. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus parada sobre a face da terra. Em nome de Jesus, nos enche com o Teu Espírito. Amém. Amém, amados. Sente um pouquinho para alguns avisos rápidos. Quer aparecer com o Barnabé? Diga amém. Amém.